achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou, perdido me encontrava, e do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor e sempre está comigo. Oh, que prazer, Jesus é meu amado. Do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação que nos foi prometida. Ao meu cansado coração encheu de nova vida. Desejo a meu Jesus louvar em doce harmonia. Em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia. E sem cessar, o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente.